Hoje a gente vai fazer um especial lá do leste, Zona Leste, faz o L. Nós não tem partido, mas nós tem lado. De onde o sol nasce. E por acaso, eu escolhi 13 faixas para fazer esse especial lá do leste. Bom, tem muita música, teria, né? Muita música para rolar do lado leste de São Paulo, mas eu escolhi apenas 13, então tive que deixar vários de fora e várias, mas vamos tentar fazer aqui o melhor possível. E vou começar com uma banca que representa muito bem a Zona Leste, bem conhecida, vários grupos, já coloquei uma faixa que tá todo mundo para não estourar as 13 faixas. Onde é a bocada? 999, Zona Leste Alerta. Constatando que estava no fundo do baú. O poder de dom, o legítimo. Homem de mente assassina mais uma vez, ataca a periferia. Ó, quem diria, trajado decisa, invade a favela da gente, evadem outras vítimas. Crime que abala, São Mateus para. Policiais sobrevoam o bairro a todo momento. A espera de mais pedido que leve aos pés suspeitos. Helicóptero no rolê, sobrevoam a área. Curiosos moradores saem de suas casas. Perfeito sobre tudo, eu acompanho atento. O vai e vem dos policiais. Ser homicídio ou furto, ou quem sabe os dois. Mais um crime que abala, São Mateus para. E o sistema analítico de homens crânios dispara. A casa falha. Pra começar, é isso aí, homens crânio DRR, consciência humana de menos crime. O negro, sistema central cerebral. Todo mundo junto, fim do silêncio. Polícia militar, todo mundo na mesma faixa. Morte cerebral, do lado leste, HC com a sua ideologia. Antipolícia, antipolítica. Nossa política é ataca. Igual que faz o crack, o crack cura pura cocaína com a periferia. Regressão, abala a estrutura de um ser que pede a Deus para sobreviver. Minha família, o que vai ser? Não quero ver o meu filho crescer com uma nome na cinta, descabelado na química ou na mesa de um nitrotério. Eu falo sério, zero. Eu falo sério, zero. Eu falo sério, zero. 1997, os otários fardados dão mais um show e HC não se esquece. Somos bem respeitados, fomos considerados coitados. Gente, pega a cabeça partindo pra frente, não esquece o que aconteceu no nosso passado. Não é de hoje que eles vêm humilhando um inocente ou não. Não são todas as imagens que eles mostram na televisão. 92, ano que ninguém se esquece, violência pra teste. O mundo inteiro viu, mas assistiu Carandiru. Cena de crime, extermina, sangue frio. Vejam só quanta ignorância. Na Candelária foram mortas várias crianças. Não tiveram nem a chance de se defender. Realmente a polícia abusa de seu poder. Foram muitos mortos lutando por um pedaço de terra sem terra. Pra ele já era a favela naval. 7 de março de 97. Os otários dá mais um show e ninguém se esquece. Um sentimento de vergonha, revolta e medo. A polícia conseguiu chocar o país inteiro. São datas e datas que marcaram nossa época. E todas elas a polícia marcou sua presença. Repressão, humilhação, contra a corrupção, rap nacional, homens que... A rima aí, finado Pancho. Não temos culpa que ele aplicar lavagem cerebral. Em memória, o negro era um parceiro do grande, no grupo o negro, Mr. Grande, Grande E. Estamos no alto da droga, polícia, nosso pior inimigo. Na hora da geral já estão alucinados. Eu não me lembro se alguma vez meus documentos foram requisitados. Sistema repressivo, barraco invadido, armas e punhos. No instante reviraram tudo. O cheiro da erva domina o ar. 5 minutos são necessários pra decisão que eles vão tomar. Vieram na fita errada, ninguém deve nada. Mais uma vez estão a fim de atrasar nossa rapaziada. Aquelas cenas de extorsão que apresentaram na televisão. Na versão do vilão mataram milhares, apresentaram centenas. Antes imagine se não foram fortes aquelas cenas. Aquelas cenas. Como um espelho, cuspo na cara do sistema, pois não merece respeito. Ainda vou ver uma viatura da Blazer de roda pro ar, igual do barraco invadido, procurando alguém pra matar. Bacana que me olha, vem diferença, vai tomar no cu. Da puta na travessa, periférico, submundo, cria da minha gente, cada palavra, desde no pente. HC, rima forte sem dó, consciente. De não pode ser a nem e um momento gelado. Tem que ser igual do crime organizado que rouba. A porta derruba, humilha soldado. Que interfere no pensamento do sistema prefácio. Sou periculoso, a polícia não acredita. Roubaram mais um banco sem deixar nenhuma pista. Não, não, não pago pau pro playboy. Fantasiado de goi, mané gatão de baby look, bad boy. Muito menos pra gambé por gato, que paga de ponte na frente das padarias. Que mata nossa gente no dia a dia. Tô te filmando faz tempo. Vai chegar seu momento. Vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Eu sou favela e minha bronca é com o sistema, que mutila nossos irmãos e na cadeia o sumiço de corpos. Pou, pou, pou, policia. Cada dia que cê passa aparece mais uma vez de mar. 1999, policia. Cada dia que cê passa aparece mais uma vez de mar. Criança, o principal da Guerra Fria. Quem inicia é notícia, explode cada vez mais morte. A covardia, de ponta a ponta, várias vítimas da polícia. De cada canto, vários comandos atirando. Eu tô ligado que ninguém fica pra semente. Eu tô armado e o prazer já está na mente. Manos estirados no chão com muito ódio. Governo arrombado, empresário milionário. De limousine e bem guardado. Não circula na favela que a sua cabeça ficará nela. Ficará nela. Nome estranho, a voz da favela. Porra na boca. R.R. 1999. Tô começando aí com o pessoal mais pioneiro. Rolei aí Homens de Mente Assassina, Homens Crânio. Nome da música, Homens de Mente Assassina. E a banca é o Homens Crânio, o HC, a DRR. E agora Rose e MC. Mais uma pioneira aí que também representa lá do leste. Já vi pelo semblante, muita correria, noite e dia. Comunidade, favela, respeita nosso guia. Corre pelo certo, atento, esperto. Tentação toda hora, futuro incerto. É uns bagulho louco. fora, preso, hora solto. Um folgado que dá mole no morro. Não sei da sua vida, mas exijo respeito. Mexeu comigo? Pé no peito. Aqui na leste, vale proceder. Não posta por aí, se não fez acontecer. Fake news, a cobrança é cara a cara. Ali na esquina nós resolve a parada. Aqui na zona leste, escuta sangue bom. Você me se manda rima e dá o tom. ZL é nossa casa, aqui nós é que manda. A rima é essa, canta forte com a banca. Aqui na zona leste, escuta sangue bom. Você me se manda rima e dá o tom. ZL é nossa casa, aqui nós é que manda. A rima é essa, canta forte com a banca. Eu dou um toque suave na moral. Você segue a tua ideia. A minha é global. Rodeio o mundo inteiro, tipo mochileiro. Sofrimento aqui e ali, só muda o roteiro. Quem é da ZL, o bagulho é diferente. Atento e esperto, muita ideia na mente. Eu sei quem eu sou, o amor sem rancor. Representando as ruas, aonde vou? Itália, Paris, Marrocos e Lisboa. Um salve da ZL, sempre ressoa. Muita coisa diferente, pelo mundão. Mas retorno sempre que aqui tá meu coração. Tintim, um brinde à felicidade. Represento a ZL por toda a cidade. Carrego no peito e no coração o amor que eu sinto por todos meus irmãos. Aqui na zona leste, escuta sangue bom. Você me se manda rima e dá o tom. ZL é nossa casa, aqui nós é que manda. Eu não tenho colocado muito a câmera aqui, porque na transmissão ao vivo, não sei, acaba pesando e dá umas travadas. Salve, salve ADN Lima Rap, ótima noite. Muito obrigado pela sintonia. Estamos aqui fazendo um especial ao vivo só com grupos da Zona Leste de São Paulo. Nós não tem partido, mas nós tem lado. Então faz o L duas vezes, que é lado leste. Sempre que chove, veio dilema. Sair do sufoco, querer melhoras. É tipo na ZL, já passou da hora. Cada um no seu rolê, cada um na sua. Churrasco rola solto, em casa ou na rua. Família unida, amigos de montão. Vem aqui pra ZL sentir essa emoção. Da zona leste pro mundo eu sou feliz. Quero, posso e vou conseguir. Levo no peito essa diretriz. Ninguém me segura, vou prosseguir. Aqui na zona leste, escuta sangue bom. Você me se manda rima e dá o tom. ZL é nossa casa, aqui nós é que manda. A rima é essa, canta forte com a banca. Aqui na zona leste, escuta sangue bom. Você me se manda rima e dá o tom. ZL é nossa casa, aqui nós é que manda. A rima é essa, canta forte com a banca. Aqui na zona leste, escuta sangue bom. Você me se manda rima e dá o tom. ZL é nossa casa, aqui nós é que manda. A rima é essa, canta forte com a banca. Aqui na zona leste, escuta sangue bom. Você me se manda rima e dá o tom. ZL é nossa casa, aqui nós é que manda. A rima é essa, canta forte com a banca. Mais um grupo aí pioneiro da Zona Leste, Dr. MCs, apresentando três bairros. Cidade Tiradentes, Mirinhocuné e a região da Penha. Canta na batida e a galera se anima. Fala de um povo e do seu tormento, chamando atenção só por um momento. Ele fala do racismo e da sua arte, palavras colocadas parte a parte. Fala do racismo um pouco mais forte e da sua arte, que é o hip hop. Ele fala do racismo um pouco mais forte e da sua arte, que é o hip hop. No começo ele falava do break e sua origem, hoje fala de um mundo em total vertigem. Critica o governo de um modo anormal. Fala de um povo, a diferença social. Canta e protesta e a vida dando um toque. Canta sobre o som de uma batida forte. Não usa indireta, não tá nem aí. Esse é o cantor de rap verdadeiro, MC. O MC, o verdadeiro MC, sim. O MC, o verdadeiro MC, ah. O MC, o verdadeiro MC, somos nós, MC. Tem muitos,

você, nada vai valer. Ficamos na mesma defesa, certeza. Diga-me o que acontece. Não sobe, não desce, nunca aparece. O que adianta, meu bem? Rezo para Deus que tu consiga se ter bem, estando bem. Se é que não, parece mal ninguém. Por, por, por, por. Disseram então que eu não podia. Pra quem estiver chegando por aí agora, eu sou o Gil e esse é o Resistência Sonora. Hoje fazendo um especial só com grupos e artistas da Zona Leste de São Paulo. Sonora é sempre gravado e transmitido ao vivo na twitch.tv/bocadaforte. Depois a gente manda lá pro nosso canal do YouTube também, distribui aí nos nossos canais. Mas quase sempre é na Twitch. Porra na bocada. 1999. Onde é a bocada? Bom, continuando aí a abertura, os primeiros sons com os pioneiros, agora o som do X. O primeiro álbum solo. Ridículo, não dou a mínima. A música Perigo. Se você quer ganhar, sigo invicto. O fato é verídico. Pra rimar vivo, num clima periférico. Vamos lá, risquei DJ, riscar meu disco. A esquina é um perigo. X estado crítico. O rap é um vício fundamental político pra guerrear. De 4P, um partido legítimo. Insisto, não, eu não desisto da paz que tanto exijo, que tanto solicito pra amar. Convoco meus mano e minhas minas. Levante a mão pra cima. Quero ver. Pode crer, segue a rima. Segue, segue a rima. Levante a mão pra cima. Duas vezes L, ladrão. Periculosidade. Na maior tranquilidade. Duas vezes L, lá do leste. De novo, não temos partido, mas temos lado. Faz duas vezes L. Quero ver então. Segue, segue a rima. Levante a mão pra cima. Duas vezes L, ladrão. Os quatro cantos da cidade. Sem menispensa. Apelidado X na canção. Diz aí. Segue, segue a rima. Levante a mão pra cima. Duas vezes L, ladrão. Aí tá assim. Os quatro cantos da cidade. Sem menispensa. Apelidado X na canção. Perigo, menino mal. Perigo, menino mal. O vai e pulo do local. Vai e pulo do local. Se o nosso lado é legal, veja bem. Tá tudo bem. Onde é a bocada? Porra, cara, quem é quem? Na cintura uma quadrada. Diz que a área de patife tá empesteada. Não tem perdão, vacilou, tomba é cego. Fica esperto, fica esperto. Aí, deixa a polícia pra lá. Deixa a polícia pra lá, mano. E manda aqui, é nóis, moro. Perigo domina a quebrada. Perigo está em qualquer lugar. Deixa a polícia pra lá. Ela falou, deixa a polícia pra lá. Perigo domina a parada. Dia é tudo normal. Dia é tudo normal. No seu rolê matinal. Seu rolê matinal. Uma lida no jornal. Só pra ver se o Corinthians anda bem. Bem, pega na parte policial. LHP. Trampo noturno 1 e 2 na madrugada. Um e dois. Pec, pec, tec, pec. uma rapaziada curtindo o som, batendo no palão. Se o carro é de ação, cega rima então. Perigo, melhor manter distância do perigo. Preciso, se pra não evitar correr o risco. 1999, quero ir além, sabendo quem é quem. Só eu sei muito bem. Duvido, se eu for sujeito e pá na mão estica. Pagar pra vacilar, não chegar, tomar perdido. Super amigo, não vou levar um couro. Cista 190, alô, pedir socorro. Tomar uma pá de soco, pipoco. Se está com bicho solto, se liga. Pra mim também é pouco, na rima, visto a mesma camisa. Defendo o esquadrão, que o consequência cita. Deu brecha, eu meto a bica, o mal não me excita. Se joga, perigo não demora, agora qualquer hora. Beléu, mais um papel, risquei com a tinta preta. Chapéu, se pá e pum, levei, rimei bombeta. Meti minha caneta, que buceta. Loira, loira, tchan, não representa perigo. Desejo natural, um aviso. Os mano quer curtir, vão tomar, se for preciso. Ligo, digo, moro nos picos. Se joga pico, eu não estico, eu não respiro. No desbaratino, a brisa incendeia. Coisa de acender, de javan, faz a cabeça. Muita treta, quem é do bem? Levanta a mão pra cima, porque olha a boca, né? 1999. Pra finalizar essa abertura aí com os veteranos e depois a gente segue no pessoal outras gerações, certo? Som do DMN, grupo que o X fazia parte, essa música aí é dele, inclusive ele regravou esse som, né? Lei da Rua. Atira nele, vai! O dedo no gatilho, bum, uma manchete a mais. A solução de toda a treta vai bem mais além. Foi a hora, mas talvez não a bola da vez. Todo fim possui o seu próprio começo. E como tudo tem seu preço, o lance é delicado. Infelizmente só os fatos mostram a real. Na nossa área ser irmão é um tanto complicado. Preto ou branco não importa, não existe lado. Sobreviver é a lei, é o necessário. Continuar a respirar após os tiros que foram e vieram. Pode ser considerado um breve passo. Passo a passo, a vida lento. A polícia, os que restaram certamente irão fazer seu tempo. Mas e aí, o céu ou o inferno? E aqui, a cadeia ou o cemitério? Você decide o que fazer com seu destino. Sim ou não, diz então, escolhe o seu caminho. Nós estamos aqui na Top 2 em Itaquera. Itaquera é nosso exemplo. Nosso local, coisa e tal, mas eu entendo. Que o bicho pega e pega mesmo em qualquer lugar. Vacilou, ficou pequeno, pode acreditar. Quantos já foram, foram tantos que nem lembro mais. Pai preso, filho solto, plano eficaz. Nos separaram de tudo, nos dividiram aos poucos ao ponto de matarmos uns aos outros. A solução de toda a treta vai bem mais além. Eu tô ligado pela rua, foi que me eduquei. Não quero mal a meu mano, serei seu aliado. Aprendi a definir quem quero do meu lado. Eu presto atenção e tenho a noção. Essa música é muito boa, mano. Tem até um texto sobre ela ali, de chavando ela no Boca da Forte, esse refrão aí. Inspirado em Tony Bizarro, se eu não me engano, né? E a Sherry Line participa, inclusive é ela que tem uma parte aí de uma repórter e tal. É a Sherry Line, participação da Sherry Line. Espero que eu não esteja errado, mas acho que é a Sherry Line. O eco e os gritos na sequência. Vejo uma roda se formar. Esqueça. Foi a polícia ou será acerto de bandido? Ele pisou com a banca errada, estava a pedido. Os comentários servirão a jornalista. Depois pesquisem no Boca da Forte, Lei da Rua. Tem lá um texto sobre esse som aí. Ouviu? Sabe? Silêncio é a ordem. Ninguém nasce criminoso, eu sei. Toda vida sempre arrisca, leva a vida de alguém. Quem? Olha a boca. Valorizou, bichote adotou como ideal e não exemplo. 1999. Se mantendo a vontade, se autodestruindo, infelizmente. Não reconhece o inimigo, um palmo à sua frente. Mano errado, bem. Nós estamos aqui na COB 2 em Itaquera, zona leste de São Paulo, na rua Augusto Cavalcante. Aí ó, Sherry Lime. Silva, 19 anos, foi executado com 10 tiros por 4 rapazes que fugiram no Opala Preto. Essas são as duas únicas pistas que a polícia possui. Onde é a bocada? Mais movimentada do bairro, ninguém viu, ninguém ouviu e ninguém 999. Sabe. 999. Troque a mira, mire, a troque, skin, cu, lock, LF, preto, ali, ideia, forte, X, o ato, slick, o corte, vai. DMN, o bumba, cacho, tempo, sempre, pretitude, atitude, preto. Você precisa de sua raça viva, cuspir ou não cuspir pra cima. A cidade sem lei tem e vai te oferecer base, minha base, leva além. Mano, entenda, treta pode ser você enquadrado em uma esquina. O alvo paga pau de um mano, um tira. Abraços em seu pai, sua mãe, sua mina, valeu. Vai com Deus. Em 1999. Onde é a bocada? Porra na boca. Entrar no som do pessoal aí, outras gerações e tal. Som do Vandré na base da fé, inclusive utilizando colagens aí desse som que acabou de rolar. DJ RM nas colagens e toda a banca da sujeira brasileira. Toda não, mas bastante. Vários integrantes aí da sujeira brasileira, do selo da banca. Inclusive já fiz a transmissão aqui especial sujeira brasileira. É só conferir aí que tá disponível. Luta de dores incontáveis, inimagináveis, que calejam as almas, as palmas da mão no coração, parte clamor. Desejo de abonança por essa grande mãe nossa que deixo essa singela lembrança. Cidade dormitório da aurora cinzenta. Camargo tem o velho também, tem o novo. Civilização antiga, arte do Maia. Tribo indígena, cultura do Aimoré. Jardim, Enélia, Helena, Noêmia, floresce. O nome da música é Zona Leste, né? Bairro em progresso. Henrique SB, Axel, Focadélico, Ameno, Rodoni Dimbas e DJ RM. Produção Devasto, Devasto SBR. Contradição, distúrbio, aumenta mais e mais aqui. Sigo no sapato, sou mais um da população. Rolê aprendizado nos confita leste. Nessa escola não se fica de vacilo, não. Contradição, distúrbio, aumenta mais e mais aqui. Sigo no sapato, sou mais um da população. Eu sou mais um que vaga pela leste. Desse lado do Itaim, muita coisa acontece. Aglomerada, mal falada e amada. Ponto final já de romano, demorou, eu tô em casa. Eu sigo na Safira, variante a radial. Avenida São Miguel até chegar na Marechal. Por aqui, todo mundo é suspeito. Filhos de nordestinos e a maioria preto. Andando à noite pela Cis Ribeiro, subindo a Dom Jonera e Hageb, Jaco Pêssego. Em casa um dia eu chego, Zona Leste é correria. Amor a essa terra acolhedora de famílias. Itaquera, Guaianazes e São Miguel, Itaim. Ambiente agradável pra mim. A leste é mestre, ensina uma lição e um teste a cada esquina. Compreensão pra saber como termina é algo necessário. De preferência conheço o itinerário. A disciplina é requisito indispensável pra não perder a linha. Pois acredite, a surpresa não é nada agradável. Muita atenção por onde passa, onde pisa e onde caminha. Contradição gera distúrbio e tumulto. E dependendo do vacilo não sobra nem o voo. Rolê aprendizado nos confita leste. Nessa escola não se fica de vacilo, não. Contradição, distúrbio aumenta mais e mais aqui. Sigo no sapato, sou mais um. Aprendizado nos confita leste. Nessa escola não se fica de vacilo, não. 1999. Nesse canto me encanto, meu fruto eu planto. Zona leste o recanto, mas sem pagar de santo. Embarque e desembarque, sem medo não é pra tanto. Cada um faz a sua arte, sem ganho por enquanto. Sem fazer marmota, sem matéria morta. Se cola de busão, 273J. Quebrada que te toca, os fortes não sufoca. Jardim romano, tô forte como rocha. É o caralho, São Paulo começa aqui. Minha rima é ZL, represento o que eu vi. Vi, vivi. Foi aqui que eu aprendi que tem vários meios de se chegar ao fim. Desde pequeno vai e vem, São Miguel pro Itaim. Pelas veias da quebrada, bombeando o clima tenso. A linha é vermelha, o fluxo é intenso. Então, amigão, é melhor se situar. Se tomar perdido, fica foda se achar. Motivo de chacota na boca de vacilão. Que caga nas calças, se passar do carrão. É estilo de vida, é mais que uma região. Firmão, sujeira brasileira. As pedras se encontram, se encontram. Eu sou o Gil, esse é o Resistência Sonora Especial lá do Leste, faz o L duas vezes. Região Leste de São Paulo, linha vermelha do metrô. Ameno, microfone salivado, Rodoni. 13 faixas selecionadas. Arame Records, devasso na cadência da batida, estúdio Casa Mara. E a opinião do som, Nobre Horizonte nessa SP, Capital, Cisa e A, Dom dos Doutes, fazem 999. Porra na bocada. Olha a bocada. População. Periferia, zona leste é nosso exército. Periferia, zona leste é nosso exército. Pico numérico de população. 1999. Homer Attack, DJ TG. Bom, esse aí já se apresentou, você escutou no som. Homer Attack, DJ TG, na produção remix, cenário sinistro. Sinistro cenário de risco, a cena tá psico. Eu arrisco o pescoço daqui debaixo do pico. Só fico observando os bicos em cima do pico. Com as bundas na janela, só feiura nas ideias. Apaga as velas da carabela. Playboy quer ser favela pra ganhar plateia nela. Quem tá engordando nas mentiras não passa na ponta do funil. Lá na frente, tio, as cartas estão na mesa e a carne é cortada. Fuzil, fio de navalha, adaga afiada não falha. Divisão cega só atrapalha. Quem passa pano pra canalha rasga malha. Só enfraquece a caminhadura. Mistura fraca não fecha rachadura. Leitura abre as fechaduras. Quem tem bravura na cultura não precisa fazer jura de postura. Pra ninguém, a ótica perita das ruas não tem quem passa batido. Não adianta pedir respeito depois que ele foi perdido. Seu pedido de perdão não é redenção, nem serve de abrigo. Eu me desligo do perigo, não conte comigo, não conto contigo. Não assino artigo com inimigo antigo. DJ TG nos beat, fecha comigo. Tamo fechado, cumprindo meu papel ao qual fui convocado. Homer Attack de muitos conhecidos, mas de pouco aliado. Tem que ser de verdade na selva de pedra. E quando a verdade bate, tamo 1999. Junto até o final. Esse é o pacto fechado da regra. Pacto da regra. Inimigos tentarão, mas não irão poder nos destruir. Não vão, não vão, não vão. Inimigos tentarão, mas não irão poder nos destruir. Não vão, não vão, não vão. Homer Attack, 1999. DJ TG nos porra beats, na monstro. Olha a bocada. Como de Dori de Oliveira, produção Cezão. Remix da música E Lá Vamos Nós. Quem gosta de swingar, entrar no clima. É pra ficar suave, viajar, seguir a rima. Envolver sorriso, desejo, autoestima. Ser da paz da hora. Os manicas, mina, curtindo um som do bom. O que predomina, olhares e ideias na beira da piscina. Nas ruas, pistas, palcos, onde mais combina. Que tem tudo que nós quer, disposição pra ir pra cima. Festa no gueto, pode vir, pode colar. Juntar as diferenças pra ver no que vai dar. Quem tem o dom de entrar no tom sem além de bater o coração, apreciar o que é de bom, se envolver no som. Venha fazer parte deste show, deixa fluir a imaginação. Grita ei, hey, grita ho, oh. Demorou, preta louca de Itaquera, ninguém dorme, eu vou que vou. É o som que entra no ouvido, sai das caixas, que não há tempo ruim que me faça parar. Eu quero ver a massa brilhar, swingar, se inspirar, se jogar. Outra beleza não há, não há. Música é feita pra chapar, pra amar, viajar e evoluir sempre. E com muito prazer fiz esse som na humildade mesmo, que é pra rolar nas pistas então. Quem estiver curtindo, joga agora as mãos pro alto. Quem for de responsa, dança lindo neste palco. Quero ver brilhar sem precisar descer do salto. Risca DJ do alto ao asfalto. Quem estiver curtindo, joga agora as mãos pro alto. Quem for de responsa, dança lindo neste palco. Quero ver brilhar sem precisar descer do salto. Viaja na levada, tu quer só compasso. Nossa, como é bom ver as mãos dançar no chão. 1999, colar com os firmeza, não na trupe dos covardes. Não vou por embalo, mas vou no embalo do som. Esquerda pra direita, acompanhando o flow. A Miliane, eu tô no corre, não é de agora. De mulher pra mulher, manifestante, lembra? Então vambora, tô 2.5, rima tipo absinto. O que eu rio, eu vivo e sinto. A louca não caiu no instinto, não. Quem estiver curtindo, joga agora as mãos pro ar. Quem for de responsa, dança lindo neste palco. Eu sei que muita coisa ficou de fora, mas tem outra parada também. Eu tô rolando sons que eu tenho. Muita coisa que foi lançada depois aí com as plataformas, tal, as músicas acabam ficando só nas plataformas, a gente não recebe, não tem CD, e às vezes você baixa, não tá numa qualidade legal. Eu tô rolando o que eu tenho aqui de acervo. Coisas que de alguma forma chegou pra nós. Esse som mesmo, ó, que tava rolar agora. Esse som é uma raridade, mano. Esse som aí, ele nem foi lançado oficialmente. Projeto Almanac. Kisley Matus, primeira audição. Como me privar da companhia que mesmo tardia mostra seu talento. Entendo seu pensamento, mas meu som te toca como aquela nota que contemplo. Como isso aí nunca foi lançado oficialmente, então a gravação também não é muito boa. Entendo seu pensamento, mas meu som te toca como aquela nota que contemplo. Estou alto sob efeito do álcool, não é o domínio do álcool. Lá de cima eu observo. Projeto Almanac, música balalaica. Almanac, nossa junção. Kisley, levanto Guilherme, Gelé e Rato, primeira audição. Filhos do sol, Almanac, quiser preparado e disposto. Mas o sóbrio da terra do chapeleiro louco. Reflexões do que você sentia quando revia as velhas fotografias de como era você carrado na sua mina. É o tempo passa, parceiro, e tudo revira. Almanac, não imagina que é o puro prazer de fazer um som novo. Os moleques se entreter sem ter a ver ou não a ver. Quem é o mestre, o senhor do saber? Na minha saga, sempre disposto a aprender. Rimando, incandescente, ao passo que aguardente. Os caras da minha corrente fortalece. A rima inteligente, meu interesse nesse troço todo a grosso modo. Fazer o meu som como o som do jeito que gosto. Não posso me privar do privilégio de ter na música saída pra fugir do tédio. Não nego habilidade, sabedoria. Mesmo que na vaga da tilografia, minha rima se desvia pra um outro plano, pra um outro cenário. Vejo tudo que ficou pra trás como num aquário itinerário. Sombrio, interessante, me apego ao desafio. Não desisto, sempre atuante. Como uma arte no flow, um almanac dando um destaque. Ilustrando a rima, ilustrando as frases que divulgam pensamentos. Filhos do sol, a Babilônia segue seu tormento. Sigo na empolgação da base, aproveito a situação e começo disparando frases positivas. Rima na casa do André com minhas ideias ativas. Em momentos de brisa, que hipnotiza, fazendo um som da terra que é apresentado e feito de coração. Enquanto muitos falam da situação do país, prefiro divulgar meus pensamentos para o feliz ao infeliz. Você me diz que fazemos sons de madrugada, mesmo que fosse dia, isso não importa. O importante é que faça, bata na vidraça, estilhaça os ouvidos do 999. Filho de sol, primeira edição. E André, sua fumaça inspirada pelo nariz. E faça aqui com que nossa música vá além da percepção da população de rua. Mais um som aí que a gente tem no acervo, um demo que chegou pra nós aí de 2005, mais ou menos. Que alforria, A frase é verdadeira, vamos. Até 2014, essa música acho que não tinha sido lançada oficialmente também. Se liga com a jogada, hein? Tamo no apetite. A gente tem um CD demo aí do grupo. A gente agride, é o seguinte: não devolvo nem que grite. Esperneie, me irrite. Um teste, evite. Com QI, alforria e. Nas transmissões, nas lives, a gente rola vários outros sons. Todas essas músicas elas rolam normalmente na programação. QI, alforria é um que sempre rola. Me odeia, eu te odeio muito mais. Não é da minha classe, não. Somos iguais, que é viatura na rua. O nome da música é Me Teste. Me ajuda, tipo, me chuta, me julga. Mexe na blusa, procura bituca. Me aluga, me insulta. Resulta em uma conduta que pele escura é sem desculpa. É motivo de culpa. Desculpa, não quero, não vou pedir. Vou pensar, me expressar. Sou guerreiro do QI, mas se quiser testar, vem. Se quiser trocar, tem. Cê é daqueles que protesta, entra de testa, vem também. Sem medo de ninguém, rico vai ficar sem. Se quiser entrar numa, então arruma e deixa vir do jeito que vem. É pique bem. Quem tá sem pique nem cola. Fica distante, se quiser, vim avante. Sou um moleque desgastante, arrogante, estressante, ignorante e falante pro boy desconcertante. Então toma um calmante, pega a bíblia na estante, faz a reza depressa. Porto repugnante contra nós, que é a voz corrosiva e destrutiva. Anti-boy, anti-algoz que prejudica a nossa vida. Se dói, se corrói, o porco capitalista é feroz. Se destrói na ação que é esquerdista. Então desce pra pista, não assista. Tá bem com nós, cê é feroz, o all boys, vitimado tem a voz. O burguês ficou puto porque não tamo mais mudo. Desmente, contexto aí, assunto por assunto. Desde o plano, a covardia e o reflexo hoje em dia é sem nexo e anexo. A lei da supremacia, mas antes de mais nada, camarada, não se assuste. Não sou anti nada, sou anti tudo que não nos ajude. Sou anti elite, anti fardo, anti farda, anti bush, anti mão, sou intifada, anti pop, anti rush. Antiquado, antipático, antenado. Amplitude, antipátria, antiético, ligeiro. Construque, juventude de atitude. Não se ilude, plenitude, desce funde. Não confunde, negritude é uma virtude. Mano, mude, nos ajude. Não ature, então estude. Me escute e calcule o rico, tosco, truto, insulte. Me consulte, parceiro, se quiser ir pro arrebento. Mas se não quiser firmeza, eu vou do mesmo jeito. Eu sou aquele preto que exijo o respeito. É de direito. Mas o que foi feito eu não aceito. Conceito de preto, bate no peito sem medo. Causa efeito no gueto, pra rota é muito suspeito. Porque gerou um defeito nos pano que era feito. Quer inverter os valores, deixa o rico cabreiro. Quer tomar seu dinheiro, não vai dar nem pro cheiro. Mas primeiro, vamos unir o gueto inteiro. Mas não pensa que é festa, vamos fazer a mescla. Vai e faz sua reza, que é tudo que te resta. Me afeta, me testa, sei que cê me detesta. Nós versa, contesta, cê diz que nós não presta. Começa a guerra, em prol de nossa meta. Não tem bandeira branca, é movimento sem trégua. Me teste, me teste, me odeie, me deteste. Não me pare, me apague, se prepare pro massacre. 1999, porra na boca. Então onde é a bocada? 1999, se assuma. 1999, não me pare, me apague, se prepare pro massacre. Se arruma, consuma, com medo então não durma. Pra guerra que começa aí, favela, se assuma. Para o som do Irmandade Negra, participação do FX, música progressivo. Irmandade Negra que é veterano e ao mesmo tempo sempre se mantiveram atuais. DJ Buiú, Erco, Xandili, BV. Sem me importar com a estética, não existe regras pro MC. Quem tem atitude e impor respeito é só parar e refletir. Processo progressivo, impossível de resistir. Quem não evolui fica pra trás, não adianta resistir. Várias ideias, novos beats, novas maneiras de se pensar. Desse jeito satisfeito no momento vai ficar. É só chegar e representar. Mas se tiver o hip hop no DNA, se a ideia então constar, blá blá blá, não vai atrapalhar. Ritmo e poesia eu quero espalhar. Contagiar com as minhas ideias, minhas viagens com criatividade. CBS e Irmandade. Eu presto atenção e tenho a noção do que sou. Escolho o fim, tudo Tem outra participação aí, não tô lembrando quem é, mas acho que é do Central Brasileira do Flow, né? É, depois eu confirmo e coloco na descrição, não tô lembrando agora. Nada, pô, escute-me, tô aqui, bem melhor que a mente sana, humilde. Isso é o do Effect, na época era do Effect. Tô com irmandade, essa parada, mente sossegada, que nada, é fita dominada, é de, é milha de, é do, é quem tá aqui, eu sou do que, e dói daí, chapa o globo, não teme sufoco, a zica que critica merece uma pá de soco, sem fim, a esperança nunca morre, há de ter um bom fim, sem moar pra espalhar o som com os irmãozinhos, vou na fé, tô de pé, faço a tese, é pra crer, pra cê ver, se envolve só os que serve, nós agradece, crença que cresce, a cada dia que passa, eu amo é rap, sonhar não basta meu, correr atrás também, talento é pra quem tem, que nunca mude, fique a mais de 100, é juta sempre vem, é pra falar de alguém, os lock é rude, só os que éjam, tá com nós de pé, tá firme, não desmerece o crime, assim que segue o time, os pensamentos sublime, ó please, ok, sem dar faia, eu sei, humanidade é desse jeito, é mó respeito e é de lei, e é de lei. Olha a bocada. 1999. Eu presto atenção e tenho a noção do que sou. 1999. Bom, pelas minhas contas, agora a gente já tá chegando nas 13 faixas. A próxima, se eu não me engano, completa 13 faixas e é mais uma raridade que a gente tem. Digitalizamos essa raridade aqui da Central Brasileira do Flow. Quando a formação era Gé Versátil, Cezão, o Sal, DJ RM, Nocivo e Rincon Sapiência. Raia do sol singelo, belo no duelo, tô destemido. Na doutrina decidido, tropeçando nos caminhos. Eu me levanto, sigo em frente, solitário, sim, sozinho. Flores e espinhos, extraviando a trajetória. Quem conquista sem esforços, sente o trunfo sem a vitória. Busca da glória na memória, diversas decepções. Avante distante do mundo, que movimenta milhões. Executando minhas missões, no território de conflito. Existe porque insisto, não desisto, por isso persisto. No infinito labirinto, eu sei que posso conseguir. Pensar em parada é provável, sou perito em prosseguir. Resistir, mesmo cego na saga, eu vou seguir. Transformando lágrimas em vários motivos para... Esse som até foi regravado e relançado no álbum do Central Brasileira do Flow, mas sem a participação do Nocivo. Para não progredir, evoluir, a força que tenho pra seguir. A esperança de conseguir o desejado. Talvez seja um castelo de falso reinado. Plano pode dar errado, tudo que for esperado ir abaixo. Onde o bem ou mal a gente sente, o que me faz seguir à frente. O meu instinto insistente que se torna ativo. Dar sentido ao sem sentido, mas não estarei falido quando estiver ferido. Cicatrizes não vão parar minha missão. Não me considere um derrotado quando estiver no chão. Posso estar dormindo ou me fingindo de mendigo. Descubro quem tá comigo, descubro falsos amigos. Me levanto, olho pro lado, busco o horizonte. Pessoas jogadas no chão, vejo de monte a fonte. Sabedoria é parte da essência, é chato, faz parte de mim a insistência. Ampliando os horizontes a cada obstáculo. Infinito é o limite, a vida é um espetáculo. Disseminando na doutrina que nunca desanima. O show só se acaba quando fecham-se as cortinas. Ampliando os horizontes a cada obstáculo. Infinito é o limite, a vida é um espetáculo. Disseminando na doutrina que nunca desanima. O show só se acaba quando fecham-se as cortinas. Eu não desisto, não prossigo. Eu não desisto, eu prossigo. Eu não desisto, não, eu prossigo. Eu não desisto, não, eu não desisto. Insistência, progressão dos planos obtidos em nossa memória. Transmitidos nessa trajetória, superação, elevação. Guia-me, pai, longe das coisas banais. Nesses tempos atuais, se esconder dos opressores não vai esclarecer problemas. Eu não me enquadro nesse esquema. E de que vale desistir, queimar os meus poemas de sistema? A covardia como emblema. Quebrando a corrente através da mente. Rap sem concorrente, homem competente. Nunca foge pela tangente, competente sempre. Saia do palanque, vire tanque. Evolução sem sangue a partir de agora. Tanto por dentro como por fora. Passo a passo, minuto a minuto. Mesmo fraco, lutador absoluto. O que seria de vida sem lida? Pra que luta sem causa justa? Pare pra pensar, pra começar. Ao invés de reclamar, tire a bunda do lugar. Eu te disse, eu te disse, eu te disse. Cuidado, faça um curso a todo custo. Esteja preparado. preparado, adiante bem seu lado e não aceite nada a mastigar. O limite é infinito, só de pensar que um dia eu poderia pensar em existência já me deixa aflito. Mas assim de vencer e conquistar, assim sua cabeça estruturando e elimina a possibilidade de haver qualquer conflito. Que sempre faz sentido não desistir, porque a existência faz fracos, sobremesos, fragilados, fragilizados. Se acomoda só pra fraqueza emocional, causada pela decepção. E a perseverança já assistindo lá, seu próprio ideal se me insiste. O nome da música é Insistência, central brasileira do Flow, quando a formação ainda era o Sal, o Cezão, DJ RM, já é versátil, nocivo, Rincon, Sapiência. Todos esses aí na rima e DJ RM nos Express Escolares. Tente compreender, seu talento é assistência, ajuda a fazer tudo acontecer. As épocas não regride, o passado é só lembrança, aprendizado. Todo momento se aprende mais. O presente pode ser agora, mas pro central, o futuro já é passado. Foi ultrapassado, por isso ficou para trás. Ampliando os horizontes, a cada obstáculo, infinito é o limite. A vida é um espetáculo, disseminando na doutrina. Acredito que essa daí também não tenha sido lançada oficialmente. Ampliando os horizontes, a cada obstáculo, infinito é o limite. A vida é um espetáculo, disseminando na doutrina. Quem nunca desanima, o show só se acaba quando fecha as cortinas. Seja de atitude. De atitude. Insistência, progressão dos planos obtidos em nossa memória, transmitidos nessa trajetória. Superação, elevação, guia-me pai, longe das coisas banais. Nesses tempos atuais, se esconder dos opressores não vai esclarecer problemas. Eu não me enquadro nesse esquema. E de que vale desistir, queimar os meus poemas e ter a covardia como emblema. Quebrando pedra. Isso aí, chegamos ao fim de mais um Resistência Sonora especial lá do Leste, Zona Leste. Faz o L duas vezes, a gente não tem partido, mas a gente tem lado, certo? Qualquer hora a gente volta com mais Resistência Sonora. Na descrição, lá quando a gente postar no site, mandar pro YouTube, vai estar todas as faixas. Espero que tenha ficado legal, tenha ficado da hora. Vamos prestar atenção no recado aí lá do Leste, 13 faixas. Linha vermelha do metrô na cidade de São Paulo. Quem conhece tá ligado. E pra finalizar, é um som que não tá na programação, nada. É só uma despedida aí, só pra terminar, certo? Aí vocês estão ouvindo o instrumental de abertura e de fechamento, produção do DJ Corte, certo? E no finalzinho eu vou deixar o trecho de mais um som que representa muito bem a Zona Leste, mas esse aí é bônus. Zona Leste alerta. Zona Leste alerta. Zona Leste alerta. Zona Leste alerta. Zona Leste alerta. Zona Leste alerta. Zona Leste alerta. Valeu, muito obrigado, não esqueçam. Acompanhe o Bocada Forte, ative as notificações, vai lá no sininho vermelho no site, ative as notificações ou cadastre o seu e-mail, siga nossos canais, estamos no mesmo endereço desde 1999, valeu, Zona Leste alerta, lá do Leste faz o L duas vezes, certo? Valeu, valeu, valeu, e agora vamos de O Poeta Falou, Zona Leste somos nós, pra fechar. Zona Leste alerta. E o poeta palestrinho assim falou. Zona Leste somos nós. Zona Leste somos nós. Lutando com galhardia. Zona Leste somos nós. Zona Leste somos nós.